172, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 172. 2, dá uma linha de terra, quanto mais ela tentar. 172, pouso autorizado, pista 90, vento 170 graus, 08 nós, ajuste ativo 190. RIP pouso 90, voo 172. Otan 9224, atinge 50, visual para prosseguir rumo de Duna, se possível. O 9924, preto para 2018, livre LF, que foi? 2018, livre LF, para 9224. No solo 34, ele táxi direita, chama solo 121 no décimo 1. Isso é solo 211, não confirma? 121 no 1. Alfa Juliette, posição 1-2 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 1-2 do Pátio 1. Tá 9224 no ILS. 224 completo, ILS, chame torre em 1-1-895. 1895, visual a 2300 pés pra cá. Oi, Salvador, boa, bom dia, tá 9224, final da 10, baixado e travado. Tá 9224, pouso autorizado, pista 90, vento 180 graus, 089, ajuste de altimetrão, 098. Siguiente, livre pouso na 10, 9224. Quatro no solo, 41, um, livrou no 211. 211, boa noite, nós 224. Solo 9224, boa noite. Canal 224, Alfa Juliette, posição 3. Alfa Juliette, posição 3, obrigado, 9224. Bahia, no ponto de Salvador, 0223, para 150. Voo 4220, bom dia, sem identificação, via chegada mais. Estado descida até 2010, bom dia. Eu não compreendi, senhora, está ficando muito baixa a transmissão. Ativo, como recebe o controle agora? Agora 5x5, perfeitamente inteligível. Azul 4220, acena identificação, via chegada mar e desça até 2000 pés, ajuste 1008. 1008, pode voar presente, tá? Tem chegada, Azul 4220. Bater a chegada? Afirmativo, Azul 4220. Só pra sair da formação à direita, eu vou ter que voar então na proa 050. É, está autorizado desvio após foi pro GTAP. Automate após GTAP, o 4220. Outra vez, dentro de 1970, informação brava. 3170, boa noite, oceano identificação via chegada a Mares, desse mantém nível 050, altímetro no 098. 050, via chegada a Mares, 3170. Voando a proa 045 por mais 12 milhas após voa, se possível, do 4220. O 4220 está autorizado de visa após, se tiver condições, voo Luna. Após de visa, Luna, o 4220. Azul 4220 está autorizado a sinal ILS de saída da pista 10, informe estabilizado. Vai chamar estabilizado 4220. Zona 70 reduza para 2009, desça até 3 mil pés, ajuste permanece no 08. Sim, para 109, 3 mil pés, 08, 3070. Tráfego Salvador, boa noite. Tá 9510. Ciente da informação Bravo, autorização São Gonçalo do Amarante, nível 310. 5-0, autorizado, Serra Brava, Serra Golf, via Rota do Plano, Alfa Zulu no 0 até Natal, após direto, Serra Golf Alfa, após direto, nível 310. Na cola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipar. Transponda 5-4-2-3, controle 1-2-0, decimal 8. Paraduna, vai ter condições de aproximar? Afirmativo. Eu acho que a diferença de comunicação. Guarda. Correto, autorizado, puxa a cena, chama para o táxi, está 9-5-1-0. Agora para o táxi, 9-5-1-0. Zona 70 para interceptar o localizador, curva direita para o 050, desça para 2.000 pés em forma estabilizada. 4296, boa noite, Oceano, identificação via chegada Mari, desse mantenha nível de voo, desse mantenha 2.000 pés, altímetro no 018. Estabilizou 4220. Ativa a guarda transferência. Vai guardar. A 3170 completa a curva direita para o 060. Direita 060. 4220 passando Duna, chame torre 198 decimal 95. 1-9-8-9-5, obrigado. Dia 4220, estabilizando o procedimento LS aqui, feita 1-0, tem de pouso baixar a travada. Do 4220, torre 11895. Ah, desculpa, senhora. 4220, estabilizou, trem de pouso baixar a travada. 4220, azul, pouso autorizado, pista 10, vento 1-8-0 graus, continuais, o ajuste altímetro 10-1-8, pista úmida. Autorizado o pouso, 4220, ajustado 1-0-9. Esse slot ou essa informação já constante lá no centro? O seu general acabou de entrar em contato conosco e informou que a sua aeronave não possui slot para pouso de Serra Brava, Serra Golfo, com isso não seria autorizado para lá. Não seria autorizado, então, para prosseguir no Natal? Afirmo. E vamos fazer a verificação junto à companhia aqui. Obrigado. Na 3170, 1 milha para a Duna, completa aproximação, chame torre 18 decimal 95. 295, boa noite, ó. Salvador, boa noite, na 3170, vai passando Duna, 2000 pés. 3170, continue a aproximação, aguarde o salido. Aguarde. Para o táxi, tá 9510 com 4 a bordo, torneio de 2 horas e 55 até no Fortaleza. Tá 9510, táxi autorizado, via parte 3, parte 1, no táxi Índia, até o ponto de espera da pista 10. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 0018. 0018, autorizado via parte 3, parte 1, até a Índia, ponto de espera da 10, 1895, tem um bom dia. O 4220, no solo 16, livre táxi direita, chame o controle do solo 1211. 1219 na direita, grato, boa noite, 1410. Dia, Azul 4220, que entrou aqui na Foxtrot. Azul 4220, táxi autorizado via Alfa Kilo até o Pátio 3, atento ao sinalizador do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador do 4220, obrigado. Autorizado Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, 62, 3.1.60. Minha via, meio da pista 1.0. Autorizado Alfa, 4.1.0. Salvador, muito boa noite, Alta 9510, ponto espera, cabeceira 10, pronto. 9510, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 4 nós. A linha de decolar no 0, tá 39510. 1590, decoladas 21, no controle, 120, decimal 8. 208, tem um bom dia. Controle Salvador, muito boa noite, 1590, perfil UCA, transição de mar passando 2300, perfeito com 9510, boa noite, contato radar. 310 via Fuca. Confirme, a sua mensagem está com intensidade 2. Afirmativo, TAM 9510, boa noite, contato radar. Suba e mantenha nível de voo, 310 via Fuca. 310 via Fuca, TAM 9510. Salvador, boa noite, 3520 da TAM, formação Bravo 200 para o 150, voa no Mari. TAM 3520, boa noite, sendo identificação, voo pro de ITAP. Em ITAP, interceptor Mari está autorizado. Descida até 2000, faz ajuste no 018. ITAP 2000 no 018, autorizado IRS 3520. Ativo ILS, TAM 3520. Positivo. Da restrição de 5 mil em TAP? Está liberado da restrição de 5 mil em TAP, emitida para 2 mil pés, aguardando autorização para o ILS, são 3520. Obrigado. 4216, torre, 118, decimal 95. Azul 42 no meio avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 3 nós. Azul 42 no meio.